capítulo 6. Análise das forças da personalidade e o conhecimento do futuro, o fim das guerras. Ao tratar no capítulo precedente das posições justas ou erradas que o indivíduo pode assumir, falamos de bem ou mal em termos gerais, como valor positivo ou negativo, sem especificar o conteúdo deles. Nossa finalidade é compreender o fenômeno e não fazer preceituário. Esse trabalho, o leitor, se lhe agradar, poderá fazê-lo, tendo em conta a natureza do erro tomado para exame. Queremos então mostrar como proceder para, a partir do geral, inferir o particular quando se quiser focalizar um caso específico. Entramos assim no terreno das aplicações dos princípios expostos aqui. Para fazer isso, é necessário definir a natureza e a quantidade dos valores dos quais é constituído o fenômeno a ser estudado. Estabelecida uma unidade de medida, pode-se determinar, no caso observado, o posterior desenvolvimento e a velocidade da progressão de sua evolução, bem como a dimensão do deslocamento do indivíduo no sentido positivo, segundo a lei, ou negativo, ante-lei, ao longo do seu caminho evolutivo. Pode-se também determinar o grau de afastamento alcançado pelo indivíduo em relação à linha da lei em sentido negativo, por falta de retidão, e o seu grau de proximidade em relação à lei em sentido positivo, como retidão. Assim, naquele segundo caso já estudado, pode-se observar o movimento de retrocesso involutivo realizado pelo indivíduo, não só em relação à força exercida por ele contra a corrente, mas também em relação à força exercida pela corrente a favor da evolução, e assim por diante. É possível, então, chegar à determinação qualitativa e quantitativa desses valores, porque se trata de forças. Elas são postas em movimento numa dada direção, sendo lançadas ao longo de uma trajetória que, pelo fato de estar sujeita a uma lei de desenvolvimento, como acontece com todos os fenômenos, pode ser determinada e traçada. O princípio de causa-efeito liga em uma concatenação lógica os sucessivos momentos desse desenvolvimento, fazendo-o avançar sobre um trilho definido e a uma dada velocidade. Isso permite estabelecer com antecedência onde, quando e de que forma o fenômeno vai terminar. Estas são apenas indicações gerais sobre a questão. Aqui só podemos expor o problema sumariamente, oferecendo ao leitor a chave para que ele possa se aprofundar e analisar por si mesmo, resolvendo os casos que surgirem. Quem desejar conhecer como se chega a essas conclusões, pode encontrar orientações no volume Princípios de uma Nova Ética. Tudo isso que expusemos é possível. Presume-se, porém, uma definição da natureza e da quantidade de movimento das forças que constituem o caso em exame. Elas são do tipo mental. É necessário ter compreendido que o nosso universo é constituído não somente de matéria e energia, mas também de psiquismo. Trata-se de uma onipresente substância psíquica com caracteres de inteligência, ligada à direção dos movimentos que estabelecem o funcionamento orgânico executado pela matéria e pela energia. Sem tal essência, ao invés da ordem existente, feita de movimentos coordenados em direção a um fim determinado, segundo um processo construtivo de evolução, teríamos o caos total, no qual tudo ficaria disperso. O campo no qual agem essas forças de natureza psíquica diretoras de nossa vida, é a nossa personalidade, em cuja estrutura deveremos, portanto, descobrir a existência delas e, com isso, a origem primeira do lançamento da trajetória de seu desenvolvimento. Para conhecer tudo isso, devemos então olhar para dentro de nós, porque é de nossas qualidades e das ações delas decorrentes que depende, por dedução lógica de causa e efeito, o nosso destino. Eis então que, para conduzir esse exame, é necessário conhecer-se a si mesmo, porque aí se encontra a origem do primeiro impulso, que estabelece o ponto de partida para todo o movimento. São as qualidades de que somos feitos que estabelecem a posição inicial do lançamento, da qual depende a forma da trajetória, a sua direção, o seu desenvolvimento e, por fim, o seu ponto de chegada. É necessário, então, um exame de consciência profundo, severo e sincero, realizando-se um trabalho de introspecção e autopsicanálise que ponha às claras as características das forças positivas, segundo a lei, ou negativas, anti-lei, que constituem a nossa personalidade. Voltaremos a este conceito no fim do volume. O resultado da análise do caso, como conhecimento do seu desenvolvimento e previsão de sua conclusão, depende da exatidão de tal exame de consciência. Este desenvolvimento é justamente aquilo que chamamos de destino, o qual, pelo fato de nos faltar o conhecimento necessário para poder conduzir tal análise, é considerado como uma fatalidade cega. No entanto, trata-se, pelo contrário, de um fenômeno analisável em suas causas, corrigível em seu desenvolvimento e controlável em seus movimentos. E é desse modo que ele será entendido, implantado e dirigido futuramente na vida, quando o indivíduo for consciente da lei. Para chegar a isso, é necessário compreender que o futuro já está contido em suas causas, que temos sob os olhos no presente. Eis então que o futuro é analisável em sua origem, fonte dos primeiros movimentos, da qual depende todo o resto. O problema está em saber compreender o conteúdo daqueles germes e a sua lei de desenvolvimento, para determinar sua direção e, assim, o ponto para o qual tende. Isso é possível porque todas essas coisas estão contidas naqueles germes. Se soubermos examinar e compreender tudo, eis que pela projeção do presente poderemos ver o seu futuro correspondente. Pelos princípios segundo os quais a lei atua, poderemos saber que forma tomará em cada caso o efeito das causas dispostas por nós para o bem ou para o mal. Pode-se, assim, conhecê-lo como um complemento lógico daquela causa, especialmente na reação corretiva por parte da lei. Ela, de fato, por princípio de ordem e equilíbrio, põe ao lado de cada movimento a semelhança de um anticorpo, o correspondente fator compensador, que age como termo complementar. Desse modo, pode-se conhecer o valor desta incógnita, pois sabe-se que para usufruir uma vantagem é necessário ter-se fatigado para merecê-la, razão pela qual aquele que para usufruir faz o mal termina por ter de pagar sofrendo. Como se vê, não se trata de um trabalho de profeta com base numa incontrolável intuição ou inspiração, acessível somente a poucos e em condições excepcionais, mas sim de um trabalho à base de lógica, acessível a todos em condições normais e em termos positivos. Assim, começa-se a entrar, com o método racional, no campo até agora reservado à ética e às religiões, resolvendo os problemas que elas propõem, mas não resolvem. E isso sem basear-se em afirmações gratuitas, não controláveis, mas sim usando uma técnica racional e uma forma mental científica. Até agora, a ciência e a fé partiram de pontos e usaram métodos muito diversos para poder estabelecer um diálogo e uma compreensão. Hoje, porém, o homem está se transformando de criança em adulto e, por isso, enfrenta tais problemas com outra forma mental. A ciência avança sobre todos os campos e invade também aqueles mais longínquos, preparando-se para enfrentar neles problemas que até agora, com os velhos métodos, têm permanecido insolúveis. Trata-se do encaminhamento em direção à religião científica da nova civilização do terceiro milênio. Uma diferente aplicação de tais conceitos, prática e imediata, podemos encontrar em outro campo. Podendo-se prever em suas primeiras causas quais serão os acontecimentos de nossa vida, será possível preparar uma defesa contra aqueles dolorosos. E isso poderá acontecer através do uso de uma técnica diferente daquela comumente adotada, intervindo de forma preventiva e agindo sobre as causas, de modo a suprimir ou corrigir os seus efeitos. Trata-se de um novo método de defesa da vida, mais inteligente e decisivo. A vida, então, irá se tornar completamente planificada, e o homem será senhor do seu próprio destino, em vez de suportá-lo como um escravo sem entendê-lo. O jogo é claro. Quando sabemos que as causas de nossas dores são os nossos defeitos, podemos eliminar as dores, eliminando os defeitos. Isso porque está na lógica da lei que onde não temos defeitos, ela não tem razão para impor lições corretivas. Será possível assim, fazendo um exame de consciência, até mesmo prever quais provas nos esperam, porque elas são uma consequência lógica de nosso passado. Mas é evidente que para nos libertarmos é necessário agir sobre as causas e, se não for possível, procurar pelo menos aliviar o peso das provas a enfrentar, colaborando com a lei, aceitando e compreendendo a sua lição. De fato, a finalidade da lei é ensinar, a fim de que não se repita o erro e, assim, não se tenha de suportar a dor correspondente. Certamente, quando o aluno aprende por meio da inteligência e da boa vontade, não há razão que justifique o método do chicote, porque dele não se tem mais necessidade para atingir aquele fim. Eis então, como aspecto utilitário do presente estudo, um método inteligente para evitar a dor. No final deste volume, aprofundaremos também este conceito. Isso poderia ser chamado de um novo tipo de seguro contra os males que nos ameaçam. Tal seguro, porém, só é obtido individualmente, com um trabalho consciente e inteligente. Estes conceitos são suscetíveis de vários desenvolvimentos, razão pela qual tudo que aqui é agora um ponto de chegada poderá ser para outros um ponto de partida. Mas também no plano coletivo, a ascensão do homem para um mais alto nível de inteligência e consciência levará a grandes mudanças. Sabemos que a evolução tende a levar para uma diminuição progressiva da dor, reduzindo-a tanto mais quanto maior for o grau de compreensão da lei e, portanto, de harmonização com ela, o que significa evitar o erro e o correspondente sofrimento corretivo a ele ligado. O objetivo de tais esforços é sempre evitar a dor. E um dos efeitos do desenvolvimento da inteligência humana será a eliminação das guerras. Esta será uma das grandes transformações que se verificarão no atual momento histórico, no qual termina um ciclo de civilização e inicia-se outro. A vida está empenhada a fundo neste trabalho. A abolição das guerras será o resultado da nova moral utilitária, baseada na inteligência. Isso não acontecerá por mérito de teorias pacifistas. Elas nunca serviram para nada. A vida não é feita de palavras, mas sim de fatos, baseando-se sobre um positivo cálculo utilitário. A moral que eliminará as guerras não será filosófica ou religiosa, mas sim racional e positiva, conforme a nova forma mental que o homem está assumindo hoje ao atingir um novo nível de evolução. Este é um dos muitos resultados da atual crise de crescimento. Então, como se comporta a lei neste momento em relação ao homem, que ela deixa livre para construir seu destino conforme ele quiser? A lei exige que seja atingida a sua finalidade, que é fazer a vida entrar em sua nova fase de desenvolvimento, na qual o método da violência bélica estará superado. O homem é livre, mas não importa o que ele faça, a lei está decidida a realizar sua vontade sobre a dele. O resultado do sistema é sempre o mesmo. Ou o homem, porque a compreendeu, obedece à lei, colaborando com ela no cumprimento de sua vontade, ou o homem desobedece à lei, sendo forçado assim a cumprir a vontade dela. No primeiro caso, a abolição das guerras é conseguida pacificamente, sem dores, só por meio da inteligência. No segundo caso, o mesmo resultado é atingido à força, por meio de uma ação constritiva, realizada por meio de uma prova dolorosa. Este é o meio que a lei usa com quem não compreende outra linguagem. Trata-se de um método seguro, uma vez que, independente do caso, a lei acaba sendo obedecida, seja porque foi compreendida, seja porque foram sofridas as consequências de não compreendê-la. Vejamos o primeiro caso. A lei oferece motivos utilitários positivos a quem é capaz de avaliá-los para que sejam aceitos. Os armamentos atômicos custam muito, porque envelhecem rapidamente e são continuamente renovados pelo incessante progresso científico. A primeira vantagem, portanto, em prol da paz, é a supressão do custo de produção. Há depois o fato de que é difícil obter uma defesa, porque sempre se pode ser superado por outro país. A preparação com meios atômicos não admite mais possibilidades de vitória, porque o atacante seria aniquilado juntamente com o atacado, de modo que uma guerra produziria somente destruição para todos. E isso se torna sempre mais verdadeiro, porque os meios atômicos fazem-se mais mortíferos a cada ano. Vejamos o segundo caso. Se o homem quiser se colocar em uma linha anti-lei, insistindo em usar a sua inteligência no sentido de determinar uma guerra atômica, ela será igualmente a última, porque constituirá tal prova e lição que todos perderão a vontade de repetir a experiência. Assim, com o sistema do chicote, a lei saberá se fazer compreendida, alcançando a sua finalidade da mesma forma, ainda que o homem não queira compreender o absurdo de seu comportamento. E a culpa será dele, que pagará um alto preço, pois a sua liberdade não pode impedir que a lei se realize. Mas por que ela quer hoje a abolição das guerras? A lei quer isso porque não há mais necessidade delas para atingir seus fins. Se no passado a vida as aceitava, é porque tinham uma finalidade, que era misturar os povos, difundir as ideias e expandir a civilização dos conquistadores nos países conquistados. As grandes marchas dos exércitos no passado eram meios de comunicação através de massas inertes. O invasor vencedor era um fecundador não só de mulheres, mas também de cérebros, instituições e costumes. Hoje, a vida não tem mais necessidade das guerras com essa função, porque a ciência abriu grandes vias, antes desconhecidas. Os meios de comunicação fizeram-se hoje tão rápidos e fáceis que se atingiu automaticamente um estado de fusão permanente, sem necessidade de invasões com exércitos vencedores. Tudo isso amalgama, unifica e suprime as diferenças de língua, ideias e raça, em razão do que desmoronam as barreiras étnicas, econômicas, políticas e religiosas, levando em direção ao futuro estado orgânico, ao qual, por lei de evolução, tende a humanidade. É com esta finalidade que a vida abandona o sistema de guerras. A lei quer a unificação, e hoje surgiu um fato decisivo neste sentido. A evolução levou a humanidade a alcançar os umbrais de uma nova fase de desenvolvimento, forçando-a agora a entrar nela. Como aconteceu isso? O progresso da ciência levou à descoberta de armas bélicas de tal potência que não podem ser usadas sem provocar uma catástrofe universal. O fato é que elas são mortíferas demais para poder ser usadas com a velha finalidade de vencer um inimigo. Hoje, as duas maiores nações que disputam a supremacia mundial atingiram uma tão grande potência atômica que cada uma delas pode destruir a outra e cada uma sozinha pode destruir o mundo. Chegamos ao ponto de ruptura com a velha lei da luta, que deve ser abolida porque, em vez de atingir o fim evolutivo de seleção do mais forte, leva, pelo contrário, a uma destruição universal, fato contra o qual a vida se rebela. Essa é a forma pela qual a lei elimina as guerras, que não servem mais aos fins dela, pois não termina com o triunfo do vencedor selecionado, fato de utilidade biológica em sentido evolutivo, mas sim com a destruição de todos. A revolução é profunda porque leva a um estado de unificação mundial, abolindo o velho método de vida egocêntrica e separatista para adotar o método coletivista e colaboracionista. Isto significa passar do estado caótico ao orgânico. Trata-se de um grande salto avante em direção ao regime de ordem, para o qual tende a evolução. Vemos, de fato, que tudo isso hoje começa a se realizar, tanto no campo político como no religioso. Vem acontecendo entre os filhos separados do cristianismo e acontecerá para todas as religiões, cujas bases positivas serão dadas pela ciência, único conhecimento de tipo universal. No campo político, a mesma tendência à unificação levou à ideia nova dos Estados Unidos da Europa, reduzindo as três ou quatro potências mundiais a um número sempre menor, até que se atinja uma sociedade mundial de nações, com um governo único que assumirá funções de polícia e impedirá as guerras, resolvendo os casos de países menores. Estes são os novos conceitos que a lei colocará em prática. Os destruidores do velho já estão trabalhando. Mas não se trata de destruição, e sim de renovação. a lei nos mostra o gesto de Deus continuamente criador, impulsionando o homem novo em direção a uma posição biológica mais adiantada, envolvendo todas as suas manifestações. Na superfície, pode-se ver a tempestade gerada pelo vórtice do grande deslocamento. Mas nas profundezas está a ordem da lei de Deus, que guia o desenvolvimento do fenômeno e garante o seu bom êxito. O tempo bate fatalmente o ritmo do transformismo evolutivo, que a cada momento, sem jamais cessar, demole o negativo para reconstruí-lo positivamente. Vemos a trajetória do fenômeno lançada do mal para o bem, cujo completo e definitivo triunfo deverá ser assim fatalmente alcançado no retorno final do ser a Deus. Final do capítulo 6.